Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Rio Negro e Solimões, o que você não faz pro Wilson Mata de Ibipitanga, na Bahia, meu novo amigo do Facebook. Wilson, seja muito bem-vindo, um abração pra você, viu? A minha amiga Márcia Ferreira deu um novo rumo na sua carreira, um novo rumo na sua vida. Toque de Deus. Sempre quando venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor. Toca no meu coração e acaba minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, Toque de Deus, da Tereza Cristina, para Doriana Brito, lá de Caetité, na Bahia, ela que curte o nosso programa pela Cidade FM e está chegando para fazer parte do perfil número 2 do nosso Facebook. Doriana, um beijo para você, seja muito bem-vinda, um grande abraço aos meus amigos de Caetité, essa simpática cidade desse estado que eu gosto tanto, que é a Bahia. Gosto tanto que há 37 anos atrás eu catei uma baiana e estou casado com ela até hoje. Aguinaldo Timóteo e Ângela Maria, Saudades de Matão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. neste mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surge uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou foi uma grande dor. Lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa. E na terra todos cantam, eu lamento minha desventura desta pobre dor. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Eu só quero morrer. Vou partir pra bem longe daqui, já que a sorte não quis me fazer feliz. Quando lá no céu surgir uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou foi uma grande dor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Aguinaldo Timóteo e Ângela Maria, uma gravação de 1979, Saudades de Matão. Essa música tem uma importância grande na minha vida. Eu morava ali na casa do meu pai, ali na rua Melo Viana, pertinho da igreja. E todo dia de manhã cedo, 6 horas da manhã, o padre Lázaro botava para tocar Saudades de Matão, né? E era 6 da manhã e 6 da tarde. Tanto é que o Goiá, numa música dele, Coromandel, contou essa história. Né? Noite de Reis e Saudade de Matão. É, rapaz, o tempo passa e sobram só as saudades, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote o telefone da RBM Música, você pode precisar uma hora, viu? A RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos de atividade em Brasília, sempre intermediando shows de grandes artistas. Você liga 61998136601, 61998136601, e você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61998136601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Os meus amigos Caju e Castanha, Bigurrilho. Tirar o cavaco do pau. Nada, nada, nada, nada disso. A marinha entrou aí. Ele tem

Henrique Tarciso, mentira para Elaine Batista de São Francisco, nas Minas Gerais. Ela curte o nosso programa na Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos, da minha amiga Conceição. E agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Elaine, ela diz que ouve o programa todos os dias. Um grande beijo para você, viu? E seja muito bem-vindo ao nosso Facebook. Aqui só tem gente boa. De vez em quando até encosta umas tranqueiras, mas não fica, não. A sugestão do Beijá, Sula Mazurega, participação de Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita pra você, esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir, este alguém não te merece. Vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Este alguém não te merece. Vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço o maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Sula Mazurega e Mona Lisa, Acorda Coração. Mas o Flavinho não divulga, não é só as grandes estrelas, não. Se você está começando a sua carreira e quer ser conhecido em Minas Gerais, que é a especialidade do Flavinho, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, Sérgio Reis, Rick Renner e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu amigo Bosco, que é chefe de gabinete do meu amigo Eduardo Gomes, deputado federal pelo estado do Tocantins, ele me mandou uma mensagem dizendo que, Cleiton, eu mais o Eduardo, nós tínhamos uma turma aqui em Planaltina, no DF, e a gente fazia, a gente sempre gostou de cantar, sempre gostou de fazer farra, e tem uma música que dessa época fazia muito sucesso e que marcou um momento especial da minha vida. Tá aí. O Bosco pediu e eu vou trazer na trilha sonora da vida dele o meu amigo grandalhão Sérgio Reis, Mágoa de Boiadeiro. Antigamente nem em sonho existia tantas fontes sobre os rios.

Eliane e Samuel, vou te procurar. No próximo bloco, você se cuida. Vou te dar uma dica de saúde. Não venha me dizer que você não tem tempo, não, que tem, viu? Pra cuidar dos outros, você tem tempo. Pra cuidar de você, não tem, não? Hã? Antes que o agente funerário chegue, eu vou te dar uma dica de saúde. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. É, mas o tempo passa depressa demais. O mês de maio já rachou no meio, né? Já, daqui mais uns dias, a Copa do Mundo. Você tá animado? Eu tô animado e torcendo muito pro Brasil trazer o caneco do hexacampeão pra cá. O Everson Hawk me mandou uma mensagem. Cleiton, todos os dias eu ouço o seu programa aqui em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Pela Paranaíba FM 87,9, eu faço parte dessa grande equipe. Belo programa, cara. Abraços, Deus te abençoe. Amém, viu, Everson? Um abração pra você. Um grande abraço aos meus amigos da Paranaíba FM 87,9. Paranaíba é uma cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o IBGE, tem 42 mil habitantes num território do tamanho do Distrito Federal, 5.402 quilômetros quadrados. Quem nasce em Paranaíba é paranaibense. É um município antigo, viu? Foi fundado em 4 de julho de 1857, portanto, no mês de julho, agora vai fazer 157 anos que foi fundado. O prefeito atual é o Diogo Robalinho de Queiroz, mais conhecido por Tita, do PPS. O município de Paranaíba divide com Lagoa Santa, em Goiás, Itajá, Goiás, Carneirinho, Minas Gerais, Aparecida do Taboado, Inocência e Cacilândia, todos no Mato Grosso do Sul, e fica a 693 quilômetros de Campo Grande. Ô Everson, um abração para você, um abração para a turma boa da Paranaíba FM e para todos os ouvintes. Muito obrigado pelo você ter me informado aí que o nosso programa está fazendo sucesso. É sempre bom a gente saber dessas notícias, né? A dica de hoje é uma dica de saúde. Essa dica todo mundo sabe, mas não cumpre. Aí é que tá o negócio. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que fumar faz mal, fuma. Todo mundo sabe que beber em excesso faz mal, bebe. Todo mundo sabe que comer em excesso faz mal, come. Mas não custa nada. Isso é problema de quem não segue. O meu problema é alertar. Eu digo isso pra vocês porque eu coloquei isso na minha vida. E hoje eu tô com 64 anos de idade. Daqui pra ali eu posso ter um estrambilique e ir embora. Mas até hoje, minha vida é tranquila, a minha glicose é normal, meu colesterol é normal, minha pressão é 12/8. Por quê? Eu faço uma alimentação saudável. O mínimo de sal, só põe açúcar no café. O resto eu tomo tudo sem açúcar, né? Outra coisa, dormir. Gente, dormir é importante demais da conta. Eu, graças a Deus, eu não sei o que é insônia. Eu durmo 7, 8 horas por noite sem levantar nem uma vez para mijar. É direto, viu? Ó, longe do cigarro, beber com moderação. Você não precisa parar de beber, não, é só moderar, né? E uma coisa importante, importantíssima, fazer exercício. Ah, mas eu já... Não serve. Andar para lá, para cá, esbaforido, não serve. Você tem que estar calçado com um tênis confortável, com calção, com a roupa, com jogging, uma roupa confortável, e você fazer uma caminhada sem estar ouvindo música, sem estar conversando. Larga da mão dessa mulher para lá, mãozinha dada não funciona. Você tem que estar concentrado na caminhada e andar depressa, andar devagar não adianta. Pelo menos 30 minutos por dia. Não vá me dizer que você não tem tempo. Se você em 24 horas não arranjar 30 minutos para você, meu amigo, você é um péssimo administrador da sua própria vida, viu? Então a receita é muito simples. Você pode comer de tudo, você não precisa se privar de nada. É só ter parcimônia, comer menos. Por exemplo, eu adoro torresmo. Eu como torresmo e passo 5, 6 meses sem comer de novo. Não vai me fazer mal. No outro dia eu dou uma caminhada caprichada, né? E resolve o problema. Então, a dica de hoje é uma dica de saúde. Você já sabe, tá cansado de saber isso que eu falei aqui, mas é só para lembrar que você não tá seguindo, viu? É. E você se cuida antes que o agente funerário bata na casa da sua casa para oferecer o serviço para a viúva, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, nos caminhos da vida. Navega nos caminhos da vida, sabe bem o que é sorrir e chorar,

vejo a hora de você chegar. Pra todo meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou poder falar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, A Volta. A lorota boa de hoje é do camarada azarado. Esse era azarado demais da conta. Ele estava no boteco, sentado numa mesa lá no fundo, triste, um copo de bebida na frente dele assim, e ele com a mão na cabeça, triste, uma lágrima descendo no olho. Estava muito triste. Aí entrou um valentão. Todo boteco tem um valentão, não tem? Entrou, chutou a cadeira que estava na frente da mesa, assim, o camarada nem levantou a cabeça. A vida dele estava ruim demais. Um copo de bebida na frente, assim, ele com a mão na cabeça, e o camarada chegou, pegou o copo assim, virou de uma vez, bebeu tudo e falou: "E aí, rapaz, você não vai reagir, não?" O rapaz olhou para ele assim e falou assim: "Reagir? Cara, eu vou embora, eu não devia nem ter saído de casa hoje. Só, imagina só você. Hoje cedo eu briguei com a minha mulher, saí de casa com raiva, bati meu carro, cheguei atrasado no serviço, fui demitido, voltei para casa mais cedo, peguei minha mulher na cama com o vizinho, aí eu sento no bar, coloco veneno na minha bebida, e aí você vem e toma tudo? Nem para me matar eu presto, eu vou embora." O valentão se lascou, foi todinho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vai ter muita festa no Brasil nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo. Aniversário de Luzenir Aparecida da Silva, Wilson Mota, Levi Eustáquio Gonçalves Macedo, Matheus Lima Silva, Edmin Ribeiro, minha amiga Juliana Proit aqui em Brasília, Ângela Ribeiro, o meu querido amigo Maestro Marinho lá em São Paulo, Leonardo Goulart, Leide Faria Silva, Alan Pereira, Andressa Lima, Alisson Carlos, meu amigo arquiteto Christian Blum em Brasília, o Dilcinho, a Iranir Guedes, a Cléris Coelho, Mano Alves, a minha amiga grande comunicadora de Brasília, Eliane Fernandes, Mari Trindade Barbosa Ferreira, Alberto Gambirásio, Alexandre Santos, Compadre Furquim, Luci Barnabé, Renata Nayara, Terezinha Nunes Viana, esse aqui é que nem eu, né? O Fernando Caires é o avô do João, lá em Dom Basílio, na Bahia. O grande cantor Leonel Laterza, em Brasília. O meu quase xará Márcio Gleiton. A minha prima Mariana Goulart. O Gustavo Dourado. Donizete Francisco Machado. Gutierrez Reis. Jadson Guedes. J. Alves Geraldo. Bruna Carla. Minha amiga Dani Erval, lá de Coromandel. E o Fábio Lima. E é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou pedir o Diego Gimenez para ele trazer a oração dos endividados, a oração de Santa Edviges. E eu quero desejar a todos os aniversariantes de hoje muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu sei que essa oração vai servir para muita gente, né? Que o brasileiro anda lascado. A oração dos endividados. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Vai se acabando. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados. Ilumina minha cabeça, socorre o seu afilhado. Minha santinha atende a graça que eu peço na minha oração. Eu sei que pagando as dívidas também se acaba a triste aflição. E volta o sorriso de paz pras pessoas que eu amo e pro meu coração. Tudo que eu peço rezando, agradeço cantando aqui nesta canção. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados. Ilumina minha cabeça, socorre o seu afilhado. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados. Ilumina minha cabeça, socorre o seu afilhado. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados. Ilumina minha cabeça, socorre o seu afilhado. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados. Ilumina minha cabeça, socorre o seu afilhado. O Diego Gimenez cantou a oração de Santa Edviges, a oração dos endividados. Esse menino começa a conquistar aqui e ali, já tá, né? Já tem, essa música tem cheiro de sucesso. Wagner Simão, Pôr do Sol. Música.

porque minha alma em outros planos já socorrida busca Jesus. Adeus, meu último amor desta terra, pra mim se encerra a vida carnal. Eu sou uma forma de pensamento que volta ao mundo espiritual. Relembrando o Goiá, Valderi Misael e o Goiá de declamador, despedida de um poeta para o Walter Soares. Caro conterrâneo Cleito Aguiar, fiquei muito feliz em ouvir você falar a respeito, falar bem a respeito do mel. É que eu sou apicultor em Coromandel, realmente o mel é um alimento riquíssimo. Muita gente não tem o hábito de consumir mel, mas chegaremos lá. Quando você vier aqui, vai levar mel para Brasília. Eu também sou comerciante de artigos de pesca, o Valtinho do Rei da Pesca. Valtinho, aproveita, anuncia na 95FM. Essa aqui foi de graça, viu? Anuncia na 95FM aí. A audiência tá grande, viu? Você que é comerciante em Coromandel, procure o departamento comercial da 95FM, porque a audiência tá grande e o resultado vai ser bom, viu? Pode procurar meu irmão Wellington Aguiar lá, que ele te diz como é que você faz para anunciar na 95, tá bom? Ô Walter, um abraço para você, o Valtinho do Rei da Pesca, lá na minha terra, em Coromandel. A frase irretocável é da sabedoria popular. Quem é rico não conhece o prazer de pagar a última prestação do carnê. A vingança do pobre é terrível, né? Quem é rico não conhece o prazer de pagar a última prestação do carnê. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Tião Pereira e Tiago Marques. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Nós já estamos em mais de 200 cidades com canal local, mas você pode me assistir também pelo canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, Claro TV 133, TV Vivo 237, TV CTBC 714, nas parabólicas e pelo site www.rbtv.com.br em tempo real. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Tião Pereira e Tiago Marques, pai de quatro. Sujeito arrogante, metido a gostosão. Humilhar sua esposa era sua diversão. Sempre ao chegar do trabalho esparramava no sofá. Chamava pela esposa e começava a ordenar: mãe de seis, vem aqui e retire os meus sapatos. Mãe de seis, vá à cozinha e capriche no meu prato. Mãe de seis, também prepare uma gostosa sobremesa. Me traga um cigarro aceso. Mãe de seis, não esqueça. Mãe de seis, lá passa a roupa que eu vou ver o jogo agora. Mãe de seis, levante cedo, leve os filhos pra escola. Mãe de seis, pegue a vassoura e varra todo o quintal. Mãe de seis, lave o canil que está cheirando mal. Mãe de seis, vá ao mercado, passe também no aviário. Traga ração pros cachorros, traga traga o piste pro canário. Mãe de seis, quando chegar, lave a roupa e a calçada. Me espere com a janta pronta, alegre, bem-humorada. Cansada daquela vida e de tanta humilhação, mãe de seis tomou coragem com muita convicção. Preparou uma resposta que há muito tempo guardou pro marido arrogante, desse jeito assim falou: pai de seis, fosse você, baixava a tua bola, sentava pra não cair. Vou dizer agora, seu mundo vai desabar com a verdade dos fatos. Você não é pai de seis, você é só pai de quatro. Seu mundo vai desabar com a verdade dos fatos. Você não é pai de seis, você é só pai de quatro. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tião Pereira e Thiago Marques, pai de quatro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês prestem atenção, senão vocês não vão sair da faculdade. Os mestres Alan e Aladim, voltei para você. Estou arrasado, amor, foi que resolvi voltar. É um pouco tarde, eu sei, talvez nem queira me aceitar. Foram tantas noites pensando que me forçaram a vir. Eu me perdi em meus passos, porque longe dos teus braços nem mais uma noite poderei dormir. Hoje voltei pra você, tudo é tão triste lá fora. Todo mal que lhe causei somente vejo agora. Não se compara. Hoje voltei pra você, tudo é tão triste lá fora. Todo mal que lhe causei somente vejo agora. Não se compara a você, tudo que lá encontrei. Estou de volta, querida, pois descobri que a vida não é vida sem você. A Faculdade da Música apresentou os mestres Alan e Aladim, voltei pra você. O sucesso do momento, Eduardo Costa, os 10 mandamentos do amor. Assim,